Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Transamérica Foz. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Respondendo à sua questão, sim, procurar o lojista é um excelente primeiro passo para você que está em busca de renegociar suas dívidas com o comércio. É muito importante para o credor essa sua sinalização, que apesar da dificuldade financeira que você se encontra hoje, você reconhece essa dívida e você pretende quitá-la no menor prazo possível. Isso mostra muita honestidade e responsabilidade da sua parte, deixando a sua situação mais tranquila e mais favorável para a negociação com o comerciante. É importante para você também, como devedor, entender qual é o valor total deste débito e com qual taxa ele cresce, com qual é a velocidade, a taxa de juros condicionada a esta tua dívida. Reconhecendo e entendendo essa situação, é hora de você negociar. Seja reduzindo o valor que vai ser pago total, seja reduzindo os juros cobrados em cima dessa dívida, seja melhorando a condição de parcelamento e prazo que você tem em cima dela, tá? O momento atual do comércio, com queda nas vendas, aumento na inadimplência, aumento no desemprego, vai facilitar essa negociação. Hoje, muitos comerciantes preferem receber um pouco menos do que não receber nada e correr o risco de inadimplência, que hoje em dia é muito alto. E o que pode te ajudar a ter disciplina para quitar essa dívida no menor prazo possível é você definir algumas metas de quanto você pode pagar por mês, que essas metas sejam de acordo com a sua realidade financeira, para que você não fique frustrado em caso você não atinja elas, e também se programar de que forma você pretende atingi-las, o que você pretende mudar na sua vida para atingir esta capacidade de pagar essa dívida e sair desse problema, seja cortando gastos, seja aumentando a sua renda. Marcelo, obrigado pela sua participação. Espero que você reconheça a sua dívida, consiga ter uma boa conversa com o lojista, consiga uma boa condição de renegociação e que você tenha disciplina para atingir suas metas e logo menos estar livre dessa situação, deixando de ser um devedor e, quem sabe, num futuro breve, se tornando um investidor. Muito sucesso na sua vida financeira. Um abraço.